Errou! Era outra coisa. Era possibilidade mesmo, né? Faria todo sentido, né? Eu fiquei o tempo todo pensando isso. Tipo, esse cara sabe que tá dentro do desenho. Mas não é. Enfim. Vamos lá. E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 259. Eu sou o Evelaz Júnior, estou aqui mais uma vez com ele, Carlírio Neto. A todos. Oi? Saudações a todos. Foi tão baixinho que eu não escutei, cara. Saudações a todos. Terceira vez. Estou aqui também com a Rafaela. Boa noite, pessoal! Irei ficar até o final hoje. Yeah! Olha aí, que beleza. Para compensar o último cast, que as pessoas foram indo embora, Embora! abandonando e deixando só eu e o Luke no final. Pois Virou, é, velho. começou um Kyodai Podcast, terminou em Updando Shibun, aquele podcast. Só faltou a gente terminar o podcast do nada falando sobre futebol, que tinha nada a ver com o tema. E estamos aqui também com Wesley. Boa noite, gente. Então, hoje a gente vai ter um outro tema da Rafa também. E a gente vai falar um tema muito interessante, um tema que tem muito anime, inclusive, né? Esse é quase um tema livre, eu diria. Mas a gente vai falar daqui a pouco desse tema. Primeiro a gente vai para a leitura de comentário. Então deixa eu botar aqui. Leitura de comentários. Tá aí a imagem. Temos comentários, Carlírio? Anime Coti. Só temos comentários do Anime Coach, então Yes. a Rafa irá ler o comentário. Então vamos lá, né? Ela já imagina de quem é, então sem maiores apresentações. Claro que sempre é a minha pessoa, né? Lá vou eu, nos 45 segundos. 45 no segundo tempo, realmente ela Não, botou o não, não, comentário não, não, faz não. nem uma hora. Ela mandou nos 48 segundos do segundo tempo, porque já estava nos acréscimos e só está sendo lido porque eu atrasei. Ave Maria, senhor. Dei um desconto, tava fora nesse fim de semana, então o comentário veio tarde. Tudo bem, tudo bem. Ainda foi lido, olha que coisa, você deu sorte. Saudações cheios de mistérios misteriosos, sem sobrenatural, que eu dou é podcast bem específico, né? E bem, da lista mencionada, Gossi que não foi para a frente porque não fui com a cara dele. Normal. Mal aí aos que curtem. Tranquilo, filha. E o último listado não estava esperando. Fui surpreendida. E sim, dois dedos de prosa sobre. Como citaram Kindaichi Shonen no Jingeko, vamos lá. O mangá é de 1992 e já finalizado. Teve dois animes, um dos anos 90, que inclusive tem sido legendado em PTBR, para a alegria de uma galera, e outro de 2014, que é mais fácil de achar por aí. Ou seja, Kintachi é um anime, é o mais velho que o Conan. Só que não teve a mesma fama do que o concorrente, diria. Sim, mas pelo que eu pude saber, o modus operandi não é parecido, mesmo sendo da mesma temática. Tenho de citar um anime de mistério e, numa rápida pesquisa, Mugito Dali encaixa no perfil deste tema. Um casal adota um garoto que tem um irmão gêmeo e ambos vão investigar sobre a morte da mãe deles, enquanto eles percebem toda uma tramóia que os leva a ver os podres da cidade que estão. O mangá e o anime são completos, da mesma altura de Sakamoto Desuka, e até homenageio ela, pois tinha falecido durante a produção do anime. Putz, que triste. Agora sobre Detective Conan, vamos lá. Não vou citar muito do anime em si, e sim, se você quiser ver como fica, tem dois caminhos: ver o anime na íntegra ou ver somente os episódios canônicos. Fácil de ver, lista de episódios para facilitar. Se quiser conhecer como é. Se quiser conhecer como é. Ou, se for do tipo que não quero ver o anime, tem sim uma alternativa. Para ver o começo da obra, tem um especial de 2016, o episódio 1. E aí parte para os filmes e seja feliz. Ou fica nos filmes porque dá para ver mesmo que não conheça a série em si. Tem resumo da trama principal, fala dos personagens que vão ter destaque, seja do elenco da obra ou dos exclusivos do filme. E respondendo uma questão. não dá para ter um remake, porque é uma trama contínua, sem separação em arcos, como seria em outro anime shonen. São histórias isoladas, então o máximo é refazer casos notórios com traços modernos, que é o que fazem no anime, vez por outra. Isso, talvez filmes recap, possibilidade mínima, mas é o máximo que daria para fazer nesse caso. É, quanto aos spoilers do próximo cast, já tem um exemplo que encaixa aí. Bem, é isso. Se cuidem aí, até mais. Quando foi lá. Isso aí. Ok, então. É um tema que era muito difícil, né, pra escritora. É... Mas, enfim, é isso. Agora eu tava olhando aqui pra poder falar do mordomo, né, e eu fiquei olhando, tipo, pô, eu entendo. Mas ao mesmo tempo pensei que o Carlinho ia colocar a foto do mordomo do meu personagem, colocou do personagem e não do mordomo. Tudo bem. Acontece. Eu acho que o meu personagem não é nenhum mordomo nem maid. Na verdade, meu personagem é mordomo e maid, né? A foto que o Carlinho colocou é que não é do personagem mordomo e maid. Mas isso acontece. Então, já que eu falei aí o tema, Rafa, explica aí qual que é o tema de hoje. Então, o tema de hoje, na época que eu tava pensando nesse tema, tava passando o anime do mordomo de mistério, né, esqueci o nome agora, que você e o Wesley gostam muito, esqueci agora, realmente, o nome. Bartender? Não, você tá falando, mano? De mistério. Ah, tá. Nazutoki. Isso, estava passando Nazutoki, e eu tinha acabado de ver o primeiro episódio e eu tinha gostado do mordomo. Em resumo, foi só por isso mesmo. Ah, eu gostei do mordomo, que fica falando mal da proprietária dele. Então eu gostaria de ver outros animes que tem mordomos que são carismáticos. E aí eu só quis ampliar para ser mordomo e maid, né? Para ter ambos os sexos aí possibilitados. Em resumo, a ideia foi essa. Se aumenta ainda mais, por isso que eu disse que virou o tema livre. É porque mordomo tem muito. Maid é demais. Maid? Porra, fã. Maid é o tempão, né? Mas aí, detalhes. Qual anime não tem maid? Na verdade, essa é a grande dúvida. Qual é verdade. Não tem maid. Mas a minha intenção era que o personagem mordomo maid fosse uma coisa recorrente, né? Eu não deixei isso explicado no tema, de qualquer forma, mas acabou acontecendo. Eu não podia ter escolhido Nijijou. Mas acabou acontecendo. Não, mas se ele for que nem City, ele não é recorrente, mas ele é um personagem, tipo, que ele existe. Ele entendeu? Aparece mesmo. Ele existe. Ele tem nome. Mas pronto. Ele... Se ele for mas que nem o City, tá, eu, por mim, ele tá valendo. Ele aparece bem menos que o City, mas ele aparece. Ah, bem menos que City é meio tira isso. Mas bem, agora já foi, menos. Né? Eu devia ter especificado isso depois. Mas aí, foda-se, né? Os demais eu também foram um escolhidos. Eu tenho um milhão de animes pra escolher, então... Tudo faz. Uhum. Estamos aí. Mas vamos lá. Então, Rafa, já que dessa vez você vai ficar até o final do cast, quem será o primeiro? Ah, sou eu que escolho? Olha só. É, agora você vai escolher. Então eu vou... privilégio. Então eu vou botar o Wesley, que eu acho que o Wesley nunca é o primeiro, né? Eu também de primeira. Eu achava que verdade, você ia botar, né? O Evilazo como primeiro, mas tudo bem. Tudo bem, agora sou eu. Wesley, então vamos lá. O anime que eu trouxe hoje é um anime que já foi um meme por muitos tempos e foi esquecido no tempo e tá tudo bem. Que é o Ben Jesse. Ben Jesse é um animezinho de comédia. E aí a gente vai acompanhar a história de um maid café. Que é um daqueles maid cafés de otakus que tem no Japão, que... já são extremamente famosos, principalmente nos dias de hoje, em que rapazes vão comprar nesses maid cafés e são atendidos por mulheres que fazem tropos de personagens de anime, em resumo. É um negócio assim que, para certas pessoas que não estão acostumadas a ver esse tipo de mundo, talvez soe meio estranho, e em algum nível é estranho. Eu vou levantar talvez uma problemática sobre o anime, mas é um anime que eu gosto. É um anime legal. E, em resumo, ele vai contar a história de uma personagem que também ela talvez seja um tropo clássico de anime, que é aquele personagem que tem um olhar intimidador, que as pessoas têm medo. E aí, por algum motivo, ela ficou adulta e não consegue arrumar um emprego. E em um determinado momento ela acaba meio que sendo contratada para esse café, onde ela conhece outras garçonetes que tem que encenar certos personagens, né? E ela, como essa personagem mais intimidadora, apesar dela ter aquela personalidade mais fofinha e meiga, ela acaba meio que fazendo a personagem que é uma pessoa sádica, de alguma forma. Daí o anime vai ter várias situaçõezinhas de comédia, várias situaçõezinhas que vêm daqueles mangás yonkomás. E ele é bem engraçadinho, e a gente vai ter as outras personagens, vai ter uma personagem que interpreta a lolizinha, a mais infantil, vai ter uma personagem que, na verdade, é um cara que interpreta um personagem trans, que é como se fosse uma surpresa, nossa, meu Deus, preconceito, né? Enfim. E, em resumo, o anime ele vai se focar muito no cotidiano desses personagens em situações de humor que são mais leves, assim, ele é bem slice of life. E é um anime que eu acho ele bem agradável, eu acho que, pelo menos na maior parte, boa parte das piadas, são sobre o cotidiano deles ali, aquele núcleo, os personagens sendo super fofos, eu acho bacana, mas ao mesmo tempo eu acredito que ele tem várias questões que eu acho um pouquinho problemáticas, principalmente ligadas a essa questão de representar personagens femininas dessa forma, sabe? Tipo, ah, uma coisa meio. Para quem conhece esses temas, já meio que imagina para que rumo que vai, né? Mas ele não tem um teoreti. Então, eu acredito que ele ainda passa bastante, dá para assistir ainda. É um bom anime. Não tem teoreti. Nossa, eu tô Ele não tem confundida. eti. Não, ele não tem eti, mas a internet faz isso por ele. Tô tranquilo. Entendi. Não, é É porque eu. anime de garotinhas bonitinhas sendo bonitinhas, então. Automaticamente as pessoas introduzem isso. É porque não é o de moto, que talvez você esteja pensando. O de moto tem teoeti. Não, eu tava Esse não pensando tem em eti, um não que tem, era não com tem. pés, que tinha um fetiche com pés da menina. A menina ia ficar mostrando os pés o tempo todo, mas pode ser que seja outro. Eu tô na Luciano aqui. Na verdade, eu acho que o único problema desse é que tem a personagem que é trans, né? Que aí simplesmente vê, ai, meu Deus, olha, esse A personagem é uma internet surpresa. hoje é um É o personagem trans. um E anime acabou. woke. E aí tem outra personagem lá que é a Loli, né? Que aí, meu Deus, ela é uma criancinha. Mas Ah, não. é Tranquilo. problemático. Ela é uma criança, ela é só Mas mais nova. Ela é só nova. Ela só é baixinha, desculpa. ela só é baixinha, mas ela interpreta a criancinha, né? Ah, Na por hora isso de que ela faz atender. isso, né? É, os meio de Gosto que café tem têm mulheres no Japão isso, né? que fazem isso. Pois isso é besteira, É. cara. Eu Mas enfim. também acho besteira, mas detalhes, né? Enfim, detalhes. Mas é um bom anime, eu recomendo. É um anime bem fofo. Eu acho que, já que você queria trazer essa temática de animes com o meio de café, eu acho que ele traz bem como que é esse ambiente do meio de café, né? Porque apesar de eu falar que é problemático, tipo, os personagens, tipo, atendem elas super respeitosos e aí ficam tipo, ai, meu Deus, são impressionados. E aí, enfim, é isso. Mas assim, eu não cheguei a ver todo o Blinding, né? Só vi um pouquinho no começo, porque eu acho muito simplesinho o que você falou aí, e me dava sono. Acontece. Eu tenho a impressão que eu terminei, mas eu não tenho certeza. Vou ter que procurar aqui Eu no não mal. posso opinar sobre esse anime porque eu nunca vi ele. É muito anime Nem. caleiro. É um anime muito caleiro. É um anime do Kaleiro, né? Eu acho que o Kaleiro ia gostar da protagonista. Ah, Com eu não certeza. terminei. Eu assisti cinco Da episódios e a minha nota foi protagonista. sete. A protagonista. Da Não, protagonista é sou uma menina carleira demais, mas tem muita menina carleira nesse anime. Não, tem muito mais meninas Carlinhos do que a protagonista. Tem muito mais. A protagonista, por causa do olhinho dela, ela não é tão menina Carlinhos. Eu acho que tem Eu acho outras ela bem menina carleira que também. funcionam melhor. Eu acho que ela também é menina carleira. Eu acho Só que tem menina todas têm carleira algum quase nesse traço. anime. É, todas elas têm algum traço menino Carlinhos, mas eu acho que ela não seria a favorita do Carlinhos. Ah, já não sei. Do anime. Minha Entendeu? favorita, já não sei. Qual seria a tsundere? A tsundere Enfim. não, pior que não. Tem que ser uma timidinha. Tem que ser uma bem tímida. Então é a protagonista. É a protagonista. É a mais Não, tímida, pô. né? Ela é a mais tímida, mas ela tem o olhar, entendeu? Tipo, bom, Não, é foda-se. porque Eu esse acho o olhar, olhar na nada verdade, é como as demais. pessoas interpretam, sabe? Só que, na verdade, ela é mega fofa, super fofa. Tururu. Bem, Aí fica a depender do Carlinho. Não, mas é assim, posso colocar na minha lista e tentar vê-lo, assim. Não tem nenhum problema com isso, não. É muito. Agora, cara, você tá muito baixo, Carlinho. Você tá muito baixo. Eu tô muito baixo? Como isso é possível? Eu tô ouvindo normal aqui. A gente tá escutando normal. Ou pelo menos eu tô escutando normal. Pra mim tá muito baixo. Pode ser, deixa eu ver se eu baixei o volume dele. Pode ser que também seja isso. Pode ser, é isso. Pode falar, cara, normal. Aí você tá de sacanagem comigo, cara. Mas é porque às vezes fica o som saindo de fundo aí, pô. Aí eu baixo. Que som? Geralmente é do meu irmão. Hoje não tem. Não, mas. Ah, meu irmão tá no quarto dele, longe do meu agora, né? Mas geralmente é quando a gente tá em call, dia de sábado, pô, que aí ele faz isso. E às vezes não, no cast também. Às vezes no cast saía bastante, vazava bastante. Uhum. Aí por isso que eu baixava, mas tá de boa. Tá tudo tranquilo, não estou ouvindo nada de fundo daí, pode falar normalmente agora. Tranquilo. Não, eu só disse que não tenho assim, a mínima certeza de quem vai ser minha personagem principal, que eu mais vou gostar nesse anime quando eu ver ele. Mas podem fazer suas apostas de boa aí. Ok. Bom, Wesley, então, você pode escolher o próximo, né? Wesley, eu tenho um pedido. Escolha a Rafaela, por favor. Escolha a Rafaela. Ué? Vai lá. Porque, muito embora eu não possa mudar a imagem de capa do anime, posso mudar a imagem que o Vilas vai pôr aqui no cast pra falar do anime dele. Ah, tá. Vai dar tempo, entendi. Exato. Ah, então tranquilo. Vamos lá. O anime que eu escolhi é um anime chamado Shonen Maid, que eu literalmente peguei porque tem maid no nome. Achei que apelação era bem viável. Tua, viu? Foi muita apelação. Ai, meu Deus do céu. Achei que era bem viável. E, bom, o menino, de fato, se veste de maid. Então, tá dentro dos parâmetros. E ele se veste de maid em todos os episódios, inclusive. Então, está bem dentro dos parâmetros. Mas, antes de mais nada, eu queria dar disclaimers. Não, esse não é um anime yaoi. Não, esse não é um anime ete. Não, esse não tem um anime onde crianças trabalham. Calma. Sério que você tem que explicar tudo isso? Rapaz, eu tava olhando os comentários, tem gente que deixou de ver esse anime por causa disso. Então o pessoal automaticamente já pensa coisas, carreira. Pois é. Na época que saiu tinha muita fanart, de yaoi desse do mangá não, dele. Então, mas sempre tem. É o que eu falei, Blind S, tem uma porrada de fanart, fanservice, mas o anime se não tem nada. Pois é. Shonen Maid não é um anime de pedofilia, não tem BL, não tem, tipo, nenhuma cena et, nada. Ele é um anime slice of life, tranquilo. Tranquilinho. Totalmente diferente do nome que ele. Totalmente diferente. Inclusive, diferente da galera que tem esses outros motivos aí pra não ver, esse motivo que a Rafa deu é o principal motivo pra eu não ver. Exatamente. Não, eu tenho uns dramas legais também, viu? Eu tenho uns dramas que eu acho legais. Cara, tudo que eu vi parece tão. Ai, meu Deus. Em resumo, vamos lá. A gente tem o Chihiro, que ele está no quarto ano do fundamental, tá? Ele morava só com a mãe dele. E, infelizmente, a mãe dele acabou falecendo. E, por causa disso, ele foi morar com o tio dele, né? O tio dele é muito rico, né? Na verdade, a família da mãe do Chihiro era muito rica. Só que ela se afastou da família dela, né? Depois que se casou e tananã. E não quis retornar, mesmo com a morte do marido dela. E aí o Chihiro, ele nunca tinha conhecido esse tio, entendeu? E ele só topou ir morar com esse tio quando o tio falou que tá bom. Então, em troca do aluguel, você limpa a minha casa. Por causa que o Chihiro, ele ama limpar. E ele tem essa questão também de que ele acredita que nada é de graça, né? Tudo precisa ser trabalhado para ser conquistado. Então ele não queria ir para casa do tio sem fazer alguma coisa em troca. Por isso que ele só aceitou ir fazendo esse trabalho, né, de limpeza para o tio dele. E, bom, o tio, né, que eu esqueci o nome dele agora, deixa eu ver aqui, é Madoka. O tio dele, ele é estilista, né, ele faz roupas. E ele gosta muito de babados. Resumo da ópera, ele só fez a roupinha de maid para o Chihiro porque ele gosta de fazer babados. É só por isso mesmo. Ele só queria que ele tivesse uma roupa que ele pudesse sujar enquanto ele estivesse trabalhando. Acabou o quê? Ficou fofinho assim porque ele gosta de babados. Acabou. É só por esse isso. Esse é o motivo? Esse é o motivo. É só por isso, exatamente. Okay. Então ele é o Infinite Mate. Tá? Ele usa aquelas tiarinhas, né, de maid e tal, e usa o aventalzinho, mas é só isso. Ele usa também uma gravatinha, mas ele usa short, ele usa bermuda, tudo tranquilo, assim, Infinite Mate mesmo. Bom, em resumo, é a vida do Chihiro limpando a casa, né? Porque o Madoka, ele é uma pessoa muito, além de preguiçosa, desastrada, bagunceira, tudo, né? Então a casa realmente tem o que limpar. Coitada da criança. Não é um anime de trabalho infantil, mesmo que seja. Mesmo que aparente, né? É um anime de trabalho infantil. Então, é um anime de trabalho infantil de fato, né? Porque ele de fato está trabalhando. Mas vamos pensar que ele está fazendo isso porque ele gosta. Então, ele realmente gosta muito de limpar. Ele gosta. Ok. Certo? Mas o anime, além desse ponto focal, é basicamente para falar sobre a vida do próprio Chihiro, né? Como é que as coisas estão na escola, como é essa falta da mãe dele, como vai ser esse novo relacionamento com esse tio que ele nunca tinha visto na vida, essa família toda, né, que ele não conhecia, como é que ele vai conhecer agora, entendeu? As amizades da escola dele, tudo bonitinho, assim, o desenvolvimento de uma criança que eu não sei quantos anos ele tem, na quarta série eu chuto que ele deve ter pelo menos uns 11, 10, pronto, 10 anos. 10 anos. E é fofinho, eu gosto bastante, eu acho bem entretenimento, assim, tranquilinho, sabe, aqueles animes bem healingzinho, que é você desliga o cérebro e só vê a fofura do dia. Pronto, esse daí eu recomendo. Eu chuto que é um anime Carlírio. Eu acho que o Carlírio iria gostar. Não sei se ele viu. Não, nunca vi. É isso. A minha nota foi 8. Ele tem 12 episódios, já tá completo. Eu acho que tem do Crunchyroll. Acho. Tenho que pesquisar primeiro. E é isso. Resumo da obra. Bem rápido. Bem rapidinho. Eu gosto, não, acho que é isso que você falou mesmo. É isso que você falou mesmo, ele é bem fofo. É um anime bem legal. Eu gosto do personagem, eu gosto dos personagens. Eu gosto também, ele tem um pouquinho de drama também, que eu acho bacana. Eu acho que ele não é, meu Deus, aquele dramalhão que vai ter que desenvolver todo o drama do personagem. Mas eu acho que ele também tem uma discussão sobre família, sobre a questão do acolhimento desse Madoka, que ele acolhe o rapaz, é bem legal. Acho que é um anime bem bacana. Vale a pena, vale a pena. Apareceu a imagem aqui que não deveria aparecer, mas acontece. Ah, yeah, pode. É aí a internet, né? Pode seguir. Pode seguir. Então. Foi humano, não foi internet. Ah, tá. É. Entendi. Bom, no caso, você vai ter que ser o último, Carly, o Vilas, porque o Carly disse assim, que tem que fazer um negócio. Não, não, eu já fez. Eu já coloquei, né? Ah, tá, então vai nessa, Vilas. Então, vocês que já viram a foto aí, né? Spoiler. Falarei de Nichijou. Então, Nichijou é um anime de comédia, né, feito pelo estúdio Kyoto Animation, que é baseado no mangá de comédia mesmo nome. Que é do mesmo autor do anime que tá saindo nessa temporada agora, que é o Sist Animation, né? O autor do mangá é o mesmo, que lembra bastante Nichijou, inclusive, né? E ele é um anime que ele vai falar principalmente, o foco principal são estudantes do ensino médio, assim, é um grupo de estudantes do ensino médio que é o foco principal. Mas vai ter outros personagens que vão envolver-se nessa narrativa, né? Então vai ter uma garota de 8 anos que ela é um super gênio, né? Que muita gente associa ela com a personagem de Pony Pony Dash. E aí tem a robozinha que é a empregada dela, que ela própria criou, que é uma personagem super bonitinha. Tem como a protagonista, talvez as principais protagonistas, um grupo de 3 garotinhas, né? Onde tem mais conversa. E vai ter outros personagens, inclusive o Sasahara Kojiro, que é o meu personagem preferido, que é o garotinho que está em cima do bode aí nessa imagem que foi colocada. Para quem está vendo no YouTube, que não está Vai vendo, tem um pode. garotinho em cima do bode. E esse garotinho, Ah, ele sempre é seguido, né? Sempre junto com ele está o seu fiel mordomo, que é o motivo para trazer ele de lugar, que é o Hirose. Excelente mordomo. Só que vale um detalhe, assim. O Kojiro, ele não é um nobre, tá? Ele é só um garoto na fazenda. Por que ele tem um mordomo? Nunca ninguém soube. Não explicação é precisa animes. explicar. Não precisa, não precisa. O autor Não precisa quis. explicar. Em um Não anime que precisa. tem uma cena, que é a cena talvez a mais famosa de Nichijou, em que do nada um diretor e um servo começam a lutar, luta livre, eu não preciso Dessa explicar. cena eu me lembro. Dessa cena eu me lembro. Dessa eu me Não lembro. preciso explicar por que um cara que adora cabras anda pra escola com um tomo. Ninguém É precisa isso. entender. Inclusive, Não. maravilhosa a peruquinha do Hirose é A maravilhosa. Tem peruca do aquela peruquinha Hirose estilo é. juiz, com os bobezinhos Isso. assim do lado. É maravilhoso. Ah, meu Deus! Isso. Essa Ah. sacanagem! Gente, Esse calma que eu já tô anime é onde mandando. que traz coisas maravilhosas como um esporte escolar mais engraçado e sem noção dos animes. Muito mais que queijo, muito mais relevante que queijo, que é o Eagle Soccer, que é um jogo que você joga gol enquanto faz embaixadinhas e que do nada, dependendo do movimento, você tem que fazer uma posição de calistenia e foda-se também. Menino, meu Deus, sei o Eagle meu Soccer é outra Deus. coisa sensacional esse desenho. Tem um garoto que ele vive com o cabelo de punk, né? O cabelo moicano. Mas é porque eu. E aí é fora que ele sempre, Rafa, o pessoal da escola, né, os professores, eles falam do garoto, mas aí não é culpa do garoto. O garoto ele até queria ter um cabelo normal, só que toda vez que ele coloca o cabelo normal, o cabelo volta a virar um cabelo punk. Porra, o cabelo Posso dele já fazer isso? é amaldiçoado, É entendi. isso, tem que fazer, sabe? Então, é um anime de comédia Yonkoma que é feito de diversas gags, né? Algumas gags com mais sentido, outras com menos sentido. Ele é um anime que ele se foca muito no humor japonês, muito mais que muitos animes tradicionais que usam o foco no humor de referência as outras obras. Ele fala de referência também. Mas o foco dele é muito mais a gag mangá, o humor nonsense japonês, do que necessariamente o humor baseado em referência. E talvez por isso, às vezes as pessoas elas não conseguem lidar tão bem com o Nichijou, né? Porque esse humor japonês nonsense, ele é muito comum. Se você vai ver humoristas japoneses ou programas de variedade japonês, é muito comum ter essas coisas malucas, assim. Do nada que acontece e que é mais que meio que para chocar, né? Engraçado pelo bizarro, assim. Só que não é meio diferente então do que a gente tá acostumado. Então, às vezes o pessoal se dá melhor com anime assim, quando tem referência, porque fica naquela tipo, olha, encontrei a referência e tal. Talvez por isso o Witch Watch tenha dado tão certo, né? Apesar de eu achar que é totalmente o inimigo do humor, né? Aquele anime, mas tem referência pra caralho. Então, enquanto Nichijou, ao contrário, Nichijou, ele não. Assim, se você não sabe do humor japonês, não é ele que vai explicar. Vai continuar. Vai ter gag que você vai só não entender. Você vai dizer, isso era engraçado, era pra ser engraçado? E foda-se, ele não tá nem rindo se vai dar certo ou não. E assim, eu adoro, assim, tem várias coisas. Não, não, não é tudo, assim, tem momentos que eu realmente não acho. Tá engraçado, mas tem momentos tão absurdos como essa do cara andar em cima da cabra com o mordomozinho levando a cabra segurando a corda. Inclusive, a cabra também tem nome, hein? Queria deixar bem claro. Não é só o Qual que é o nome da mordomo. cabra? Cara, Pô, agora ah, tá, ok. É um bom nome. É que eu não sei se é a é o Moguro ou Kojiro. É o Kojiro, Kojiro. O nome da cabra é Kojiro. Inclusive, eu queria deixar bem claro que esta cabra, ela sofre abuso, que é um absurdo. Porque tem uma cena maravilhosa. Acho que até o GIF que o JP passou pra mim, acho que eu passei depois pra vocês, que é uma comparação com o mangá, que é bem certinho, que é um momento que tem a Miu, que é uma das protagonistas, e ela é apaixonada pelo Sasahara, né? Só que ela também, ela é uma fujoshi, né? Então ela desenha mangás, mangás yaoi, né? Assim. Isso é a melhor cena, porque é a única que eu conheço. Então, aquela cabra que ela dá o golpe é o Kojiro, aquela cabra do final. Ah! Coitado do Kojiro. Coitado do Kojiro. Não tinha nada a ver com isso. Ele entrou num rolê aleatoríssimo, bichinho, velho. Tava só Kojiro passando. Meu Deus. Então, assim, é um negócio surreal de nonsense, assim. Eu acho também a abertura maravilhosa, o encerramento. Tem um encerramento contínuo e depois da metade do anime, cada episódio tem um encerramento. É meio que o mesmo encerramento, mas com músicas diferentes, né? E são músicas que são... Essas, sim, fazem muita referência a outras obras, né? Tem uma que tem a mesma música de Evangelho, que é linda, lindo demais, assim. E é um absurdo, assim, de como ele... se você ver os detalhezinhos de como ele é bem animado, assim, dentro desse estilo gag dele, eu acho que o Sith ele ainda é mais, acho que o pessoal do Sith exagera ainda mais. Sith é mais. Mas o Nichijou, ele também é muito, muito bem animado, assim. E é fantástico, assim. É um anime que não é pra todo mundo, como eu disse, é um humor japonês muito puro. Se você não vai se dar bem com o humor japonês, você vai se perder. Não é um anime que eu acho que você vê um episódio e você vai saber o que ele é, né? Porque eu, às vezes, tem essa questão. Tipo, tem uma piada que vai casar bem com você e outra não. E às vezes precisa de uma construção. Mas se você realmente já conhece o humor japonês e não gosta, eu não recomendaria. Mas se você não tem nada disso, se você quer experimentar, é um anime muito, muito divertido. Muito, muito divertido, assim. Eu acho fantástico esse anime. Fantástico. E é muito nonsense a ideia do Hirose tá lá junto com o Sasahara. Sasahara é um personagem maravilhoso. Grande, grande Sasahara. Sasahara é fantástico. Então, fica a minha indicação aí, Nichijou, esse anime maravilhoso. Já fez muito sucesso na época que saiu. Hoje em dia eu acho que ele é menos conhecido, porque é difícil indicar, né? Tem algumas coisas clássicas, né, dele, como o gato que fala, porque como era o nome do gato? Sakamoto. Sakamoto, grande Sakamoto. É bom que você falou, eu lembrei a voz da Hakase falando Sakamoto. Sakamoto. Porque como a Hakase, que é a garotinha lá que eu disse que de 8 anos, que ela é um gênio. Ela é um gênio, então ela cria um lenço que quando ela bota no pescoço do gato, o gato consegue falar. E o gato, e o gato, Rafa, ele é dublado. Deixa eu ver aqui, que você vai gostar aí. Quem é a dublagem dele? Deixa eu... Oh, meu Deus. Aonde veio aqui? Amoto Ichijo. Com certeza você vai ter ouvido falar do Shinaichi Minoru, mas não era isso que eu queria falar, não. Acho que você não vai lembrar, não. Mas Minoru Shinaichi é outro cara que é bastante famoso também. Agora, não era isso. É que eu pensei que ele era do... Era o Kion, mas não é o Kion, não. Kion é outro personagem. Não, é o Kion. Caramba, agora eu fiquei triste. Não era isso que eu queria falar, mas enfim. Se você ouvir, você vai saber quem é. Porque ele é um pouco... Pra ser mais exato, se eu não me engano, ele é o... Você viu o Luckstar? Vi Luckstar. O Minoru Shinaishi é o cara que canta no finalzinho do Lactar. Ah! O diretor Supão, ou não? Meu Deus. supão, supão, supão. Exatamente. É o garotinho que fica junto do Luck Channel lá. Meu Deus. O assistente da Kira-sama. Icônico. Mi, miracuru, micururu, mi, miracuru, Muito icônico, gente. micururu. No Sketch Dance, ele é. Eu queria muito personagem, mas não é, nem... não é o protagonista, não. Esse cara Ah, faz muita ele coisa. com certeza é um personagem aleatório. Não, com certeza. Né? Esse cara faz muita coisa, assim. Mas enfim, né? É a gente jogou, né? É isso. Não tem mais o que falar, não. Gosto demais de jogo. Queria que mais pessoas vissem Nichijou. Né? E é isso. Vejam, vejam, por favor. Vejam, é muito bom. Bom anime de E comédia. aí ficou faltando só o Carlinho. Carlinho. Você. Para deixar claro para o Vilásio que achei uma imagem legal e mudei o thumbnail também para algo mais adequado para o Opa! personagem que ele trouxe. Depois eu. Tá ali embaixo. Excelente. Excelente. Vou Tá ali o marcar aqui. thumbnail. Tá ali já. Tá reverenciando um papel de caligrafia. Esse é o modomo. Esse é o cara. É, Então. não, eu gosto de uma imagem que eu acho muito bonitinha, que é muito boa, que é ele vai se lavar, né, do caso da quem tava suado, aí o mordomo fica jogando água assim no rosto dele. Meu Deus do céu. Ai, meu É muito Deus. aleatório. Tem um momento do anime, eu não me lembro qual é, mas tem um momento do anime que o mordomo se surpreende. Porque geralmente ele tá de boa, né, com as coisas. Que o modo se surpreende. Porra. Meu Deus. Ah. Muito bem. Antes de falar da personagem que eu quero falar, embora já vai aparecer na imagem quando disser o nome do anime, né? Eu sou movido por saudosismo ao pé da letra. Ainda mais na época atual que eu vivo, as circunstâncias e tal. E o anime que eu vou falar, eu vi com muita graça na temporada de julho de 2008. Gostei bastante, gosto até hoje desse anime. Inclusive assisti os OVAs, assisti a segunda temporada também, né? E o nome desse anime é Nogizaka Haruka no Himitsu, né? O segredo de Nogizaka Haruka, né? O segredo da Haruka, né? Pois bem, para eu falar da personagem que eu quero falar dentro desse anime, é preciso conceituar que ela é a chefe das criadas da família Nogizaka e ela ocupa o primeiro lugar. Mas não é só o fato dela ocupar o primeiro lugar. Não é algo assim tão, como posso dizer, simples, né? Se é que eu posso usar o termo simples, né? A bem da verdade, a bem da verdade é o que ocorre aqui é o seguinte: a personagem que eu vou falar, ela é a primeira colocada num ranking que tem 50 empregadas, tá? Essas 50 empregadas foram distribuídas em pontuação de acordo com suas principais características, modo de trabalho e naquilo que se sai melhor. E dentro desses 50, dividido em classes A, B, C, D e E, ela está na classe principal, que é o top 10. Se ela é número 1, ela está no top 10, obviamente. E no top 10 estão aquelas empregadas que são mais ligadas à jovem Haruka, certo? É a irmã dela. E também não tem preconceito nenhum com o fato da Haruka gostar de animes, mangás, jogos, etc. Pelo contrário, eu acho isso muito legal dela, já que ela é muito estudiosa, muito responsável, muito educada, muito certinha, além de muito inocente, tem um hobby para os seus momentos de lazer. E elas aceitam totalmente o hobby da Nogizaka Haruka. Pois bem. Essa personagem que eu tenho que falar aqui é a Sakurazaka Hazuki. De acordo com a imagem que vocês estão vendo, ela está com os olhos arregalados, numa expressão, eu diria, de fúria. Essa imagem faz parte do terceiro episódio do anime, em sua primeira temporada. E é quando o Yuto, que é um rapaz normal, de beleza normal, de vida normal, tudo nele é normal, né? Aparece na mansão da família Nogizaka para saber se a Haruka está bem por causa de eventos que ocorreram nesse episódio. E no primeiro momento, tanto a irmã mais nova da Nogizaka quanto as empregadas, exemplo da Sakurazaka, da Hazuki, né? Estava achando que o culpado era o Yuto. Depois o Yuto se explicou, contou o que houve e tudo começou a se esclarecer. Na verdade, tem uma coisa que nesse anime funciona muito bem, é que os esclarecimentos são rápidos. Todo e qualquer mal entendido é respondido no mesmo episódio. Não fica se jogando pra frente, tá bom, Rafaela? Não fica adoro. Indo, não fica indo muito além. Tem mal entendido? Tem, bastante, mas é tudo resolvido no mesmo episódio. No mesmo episódio. Isso no mais tadá. Porque normalmente os mal-entendidos são resolvidos em menos de 15 minutos, de 12 minutos. Tá? É, do tempo do anime, devo dizer, no tempo do episódio. Pois bem. O que é a da Sakurazaka Hazuki? Quais são as características dela? Então, eu vou citar aqui para vocês quais são as grandes características dessa personagem interessantíssima desse anime. Como eu já falei, ela é a chefe de criadas da família Nogizaka. A Haruka considera ela como tipo de irmã mais velha, dada a sua responsabilidade, dada a sua eficiência e tudo mais. Porém, a Haruka ela sempre tem que usar óculos, porque a visão dela é extremamente fraca. Tá? Ela tem uma visão muito fraca. Ela é quieta e inexpressiva. Ela pode estar contente, pode estar triste, pode estar nervosa, o que for. Ela sempre está com mais ou menos a mesma expressão facial. Mas ela tem um costume muito interessante, que é de sempre soltar aqueles comentários fumegantes, aqueles comentários ácidos, fortes, nos momentos mais imprecisos possíveis. Ela sempre solta esses comentários. É maravilhoso quando ela faz isso, para ser bem sincero. Ela é uma pessoa habilidosa, com uma grande variedade de técnicas, na qual se destaca o fato dela tirar uma motosserra no nada e atingir os bandidos com ela. Ela pega a motosserra e dá nos bandidos. Pinho, pinho, pinho. Maravilhoso também isso aí, né? Porra. Ela é como um tipo de sombra. Ela sempre aparece de maneira furtiva atrás do Yuto ou dos amigos dele, sem nem deixar parecer que ela estava ali. Ela só aparece. O que vocês estão fazendo? Ela aparece. O que vocês estão falando? Ela aparece. Se fizer mal a Haruka, vocês vão ver o que acontece com vocês. E por aí vai. Yuto descreve a Hazuki como a empregada pessoal que herdou os atributos da Haruka. Porque a Haruka é desajeitada e a Hazuki, mesmo tendo todas essas características, ela consegue ser tão desajeitada quanto a Haruka. Só para vocês terem. Mas ela esconde um segredo dos seus patrões, que são os pais da Haruka. Só que a Haruka sabe, a irmã mais nova da Haruka sabe, suas colegas que trabalham ali como ali na mansão também sabem. E o Yuto passou a saber. Qual que é o grande segredo dela? Ela adora coisas fofas. Em especial bichinhos de pelúcia. Tanto que no quinto episódio, devo aqui soltar esse pequeno spoiler bem interessantíssimo. No quinto episódio, o pessoal começa a seguir ela pela cidade, porque ela saiu de maneira muito furtiva, não dizendo para onde ia, o que ia fazer, o que ia querer aprontar por aí. E o pessoal ficou achando que ela tinha um namorado às escondidas. Né? Que ela estava se encontrando com alguém às escondidas. Aí foram atrás, né? Foram atrás e tal. Com direito a Haruka, em dado momento, fazendo cosplay de Shana, de Shakugan no Shana, mas isso é uma outra história. Um dia que for falar só dela. Aí, de repente, descobre o motivo que ela saiu furtivamente da mansão. E qual é esse motivo? Ela foi comprar mais bichinhos de pelúcia para sua coleção. E alguns bem gigantes, um urso do tamanho dela, literalmente. Existem cenas de luta nesse anime, tá? Não é o Hayate no Gotoku, mas aqui tem cenas de luta. Tá? Afinal, né? Hayate outro nível, né? Porque afinal é o mordom de não, batalha. Não, Hayate. Aquele é outro nível de mordom. É o mordom de batalha, nível, né? O mínimo que você tem que saber é ter batalha. Exato. E aqui, meus caros, minhas caras, aqui nesse anime, as batalhas se dão quando o pai da Haruka vai atrás da Haruka na casa do Yuto. Porque a Haruka fugiu de casa porque o pai dela descobriu os hobbies dela e não aceita os hobbies dela. Certo? Como é que ele fala? Ele fala algo mais ou menos assim. Filha minha nunca vai gostar de anime e mangá, essas coisas nojentas. Coisas de otaku fedido. Ele fala isso, coisas de otaku que não tem tudo. E por aí vai. O pai da menina do... Como é o nome? Do anime lá de incesto, que é famoso. E o Suganossora? Não, o Suganossora. Oreimo. Ah, o Suganossora é hentai, hein? Não conta direito. Não, não é hentai, não. É hentai, porra, é hentai. Desculpa, mas o Suganossora tem cenas de sexo sim, tá? É hentaizão. Não tanto, mas tem seus patinhos tá aí também. Tem a versão, né? Sem censura que tem mais cenas aí. Exato. Mas voltando, enfim, voltando. Então, nessas cenas de batalha, estão lá as empregadas da Nogizaka, Haruka, em especial a Sakurazaka, lutando contra os guardas enviados pelo pai da Haruka e metendo a serrote neles, a outra metendo o martelo e sobe. Caralho, daqui, quebra a janela, tá, e quebra a porta. O cara, porra, que absurdo. Gore. Mas não acontece sangue, não acontece gore, só usa o material e expulsa eles da casa. E a cara de malvada que ela faz quando liga o serrote, a motosserra, é uma coisa maravilhosa. Ela faz uma cara de quem quer matar meio planeta. É o som da serra elétrica e a cara dela de demônio e aí por aí vai. Enfim, humor. Enfim, a Hazuki é uma grande personagem, não é do corpo principal do anime, claro, porque o corpo principal é Yuto e a Haruka, mas... A Hazuki é uma grande personagem, sem dúvida nenhuma. Ela tem um papel muito bom nesse anime, em todas as suas temporadas. Ela é muito interessante de se ver em ação. Pelo menos pro meu gosto, né? Porque para muitas pessoas, quando eu vi o anime na época de 2008, comentários do Orkut, de novo, again. O pessoal falava muito mal dela, porque muito parada, muito sem expressão, muito isso, muito aquilo e blá, blá, blá, blá, blá. Enfim. Então essa foi a personagem que eu quis trazer para esse cast de hoje, diretamente de Nogizaka Haruka no Himitsu, a Sakurazaka Hazuki, uma grande empregada doméstica, uma grande maid, e que dá muito medo se você pisar no calo dela. E é isso. Obrigado. Eu assisti Nogizaka Haruka no Himitsu, mas eu não lembro de porra nenhuma. O Carlírio até falou as coisas aí, eu pensei, é mesmo, né? Ela gostava de anime, é mesmo, eu tinha esquecido disso. Eu não vi, mas eu baixei. Não, eu vi completo, tenho certeza que eu vi completo. Mas eu vi na época e nunca reassisti, então faz tempo, senhor. Era pra mas ver, eu lembro que eu gostava. Parece uma comédia legal, mas eu não, acabou que... Com motivos eu não vi. Pela apresentação do Carneiro, parece um anime de comédia bem legal. Não sei, o que aconteceu? Não vê, é difícil agora. Mas é isso, então, né? Vamos para aquele momento de todo mundo fala as outras coisas que poderiam falar, outros animes possíveis. Então vamos começar, então, na ordem. Wesley. Porra, eu esqueci de fazer vamos a lista. Vamos lá, né? Eu trouxe sete animes que tem personagens maid. Eu acho que eu só trouxe maids. Não, só um que não tem maid. Que já foi comentado, né? Nazutoki, o Adiner no Atode. É um anime de mistério que tem o Mordomo. Eu gosto muito do Mordomo, porque ele é irônico. Ele é muito engraçado. Asobia Sobase. Tem o melhor mordomo. Ele é um mordomo, não é? Acho que é. Se eu não me engano, tem um mordomo. Não lembro desse personagem, cara. Não lembro desse personagem. Minha Subia Sobase? Não lembro. Não é o mordomo que da menina lá, da Riquinha? O cara que tem. O cara que literalmente os alienígenas levaram ele e colocaram. Não lembro, mas certamente é engraçado. Enfim, né? Enfim. Inoboku SS. Lembro. É porque eu tava tentando lembrar. A garota riquinha é a garota lá. Que achava que sexo era outra Sim, coisa. sim, sim. Aí esse mordomo dela aí, simplesmente os caras vão lá e injetam uma bomba na A bunda bunda dela dele. muda quando ela Meu entende o que é Deus! sexo. O nível dos comentários. Deus! É muito bom. Sim, se você. Né, a sua instrução é muito boa. A minha passagem preferida é a garota cutista. Garotinha cutista, eu gosto demais. Ela é muito boa, é muito boa. Enfim, e no Boku SS, que tem também, tem o mordomo lá, que é engraçado, anime E no engraçado de Boku comédia. SS. É, Tu pode dizer e que é agora comédia? Que as é maids. comédia, né? É, mas tem o Não, para, mordomo tem lá, um né? cara gritando, tem um cara fazendo uma dança do sadomasoquismo, né? Então é óbvio que é comédia, É né? isso. Literalmente tem Os a animes dança do maids. sadomasoquismo. Então, porra. Exatamente. Segundo esse personagem, toda Kobayashi pessoa ou Time. é sado ou é masoquista. Nossa, esse anime aí mudou minha mentalidade depois de muita coisa, viu? Meu Depois de eu ter isso Deus! na Legal, legal. Meu Deus! Eu não esperava nada, mas é um anime legal. A piada é muito boa, Nath. Enfim. Eu acho que talvez você Kobayashi Sanchi no gostasse, Maid tá? Dragon. Ele não é anime de careta, inclusive. Ele é um anime sobrenatural. E é da mesma Mas autora tá? do anime da Katsutema Hoshoujo. Então, É. eu acho que era esse que eu tava confundindo, inclusive, com o Bland S. Tem nada a Ele não ver. conhece S. Mas Não é, tem não tem tanto nada a sentido não ver, mas também. Não, tô tem algum, maluca. mas não é muito não. É um personagem só que tem. E só tem. E tem muito personagem, mas talvez tem muitos personagens escritos femininos. Sei lá, talvez tem só isso. Sim. É igual, né? Eu acho que é igual. O problema do principal é igual. Enfim, vou continuar aqui. Kobayashi-san no Maid Dragon, que tem a Sim. melhor Maid Dragon de todos, né? Enfim. Apelou, né? Apelou, né? Que. Esse aí. Ué, mas tem made no título, tá? Não, Mas tem tava mesmo. ali, mas é para. Oxi. Eu acho assim, o triste desse anime é que o anime fala sobre Maid Dragon, só tem uma Maid. Mas tudo bem. Exatamente. Não é a minha Cachorro personagem, Maid Sama. inclusive, mas gosto demais dela. Cachorro Maid Sama, que eu não gosto, mas tá aí, tem o nome Maid Sama e eu E vi. Maid, é. Tem Maid. Esse aí Quem é. quiser ver, é um shoujo bem padrão. Quem gosta de romance padrão. E com esse romance aí. Sakura Card Captor, que tem personagem também lá, que é mordomo, tem empregada, tem coisa do tipo. E por último, o melhor anime de Maid que eu não trouxe pra cá, mas deveria ter trazido, que é Akiba Maid do Sensou. Que é um anime onde as Maids têm que sair na Eu tenho que porrada, que é terminar, muito cara. Eu tenho que terminar isso aí. bom. É Putz. muito, muito bom. Eu não terminei, É mas um até onde eu anime vi tava maravilhoso. surpreendente. Certamente é um É um anime bom anime de surpreendente. porrada. Realmente é um anime É isso. surpreendente. Isso eu posso dizer. No caso Eita, meu das Deus. maids, são de maid café, né? Não são a empregada, Sim. empregadas mesmo. São... Assim, se bem que a protagonista, a amiga da protagonista, é a área de verdade, né? É, Blend esse também não é Maid, é Maid Café. É meio de café, não, tudo bem. Não tô dizendo, não tenho nada contra ser meio de café, não. Só tô falando pela curiosidade. Só tô falando pela curiosidade. Ah, sim, entendi, entendi. É isso. Essa foi a minha lista. Então vamos lá, Rafaela, você que fez a lista agora. Né, então, Ela meio. fez? Ela Eu fez? fiz em 3 segundos. É óbvio que ela fez 3 segundos, Rafaela. Rapidão, rapidão. Não, pior que eu só botei três, né? Detalhes. Um deles, o Wesley já comentou, que foi Kaichiwa Maid Sama, né? Que foi o outro anime que eu pensei em botar, porque também tem Maid no título. Só que eu gosto menos. Na real, eu tenho um mangá todo completo aqui, bonitinho. É, como o próprio Wesley falou, é um shonen padrãozinho. Ou, shonen não, um Show, shoujo show, padrãozinho. show. Um shoujo padrãozinho. Um shoujo antigo padrãozinho, então, detalhes à parte do antigo, né? Que. Tem aspectos antigos de shoujo que hoje em dia não são mais usados, mas detalhes à parte. Quem quiser ver. Aí o anime que foi bloqueado pelo Evilásio pra eu e a Jojo não trazer, que é Kuroshitsuji. Nossa, esse é bom, esse Mais uma vez. Né, então, bloqueados. Não, ele não podia trazer como meu principal. O Evilásio tinha comentado isso. Ah, é, pode trazer aí como indicação. Como comentário, como indicação, né? Todos aí Até os porque, curtidos seguindo a da vida. regra da Rafa, né, tem mordomo no nome. É verdade. Pior que tem também. Ou como, né? Como o Bipop diria, né? A manteiga preta. A manteiga preta. Ah, então, manteiga preta. É, manteiga preta. Esquecido disso, cara. Que... Ai, ai. E por último, mas não mais importante, assim, tinha outros animes de Mordomo e Made da minha lista? Tinha. Queria pegar eles? Não. Então vamos focar só nesses três. E, por último, mas não mais importante, é Marimashita Irumakun! Que aí tem o mordomo do avô dele. Tenta a história. Que é um mordomo muito legal. Gosto muito dele como personagem. É, e pronto, é isso. Minhas três indicações. Acabou. Tenho vamos curiosidade de que muitos mordomos de anime se chamam Sebastião, né? É, como Sebastião. Sebastião, especificamente, né? Por quê? Não sei. Tem nome de mordomo, né? Não, é porque geralmente usam... Assim, histórias ocidentais geralmente usam o nome do mordomo do Batman, né? Né, como um mordomo Alfred. Padrão. Eu vejo Sebastião. É Alfred. Não Sebastião, porque se falar Sebastião, dá uma... Não, é uma Sebastião. Sebastião. Tem que ser Sebastião. Sebastião. Então Sebastião. Agora, é coisa ocidental. De onde surgiu Sebastião, eu não sei. É porque eu falei Sebastião porque eu tô muito na lógica do... Mas é isso. Eu tô na lógica do Tube Hero. E existe os não, Joãozinhos. Eu não sei. Sebastião me lembra o cara da C&A. Mordomo Sebastião. Aí vai aparecer Crochitsu Gui. É, pior que é. Não, com certeza vai aparecer Crochitsu Gui. Tem um Reddit porque o mordomo é sempre Sebastião. Que maravilha! Se chama, literalmente, chama, tem um cara que literalmente o nome dele é Sebastian Butler. Caralho! Pronto! É por causa de Raid, é um anime que o Carlinho já assistiu, A Menina dos Alpes, de 1974. Isso. Pronto, é por causa desse filme. É justo. Aí é por isso que tem a porra de um 50 milhões de mordomos, Sebastião. Então, dos que eu escolhi aqui pra citar mais, então. Kaguya-sama, né? O Akukurasetai, que tem uma excelente maid, né? Sim. Uma grande personagem, que é a Hayasaka. Hayasaka, com certeza. Eu trouxe aqui também... Tirando da minha lista... Eu tirei uns por causa que o Wesley que falou também. Eu tirei o Mage Dragon, né? Mas. É, uma aqui que é um tradicional também, por causa do Mage nome, e que eu sei quase ninguém aqui viu, talvez o Carlinho. Hanaukyu Mage. E o Hanaukyu Mage Tai, só pra dizer, né? Tem os dois, tem o primeiro e a segunda versão. Que é um anime que. Hoje em dia não funcionaria bem, né? É um anime também que eu gostei bastante de ti. Mas é que é um anime sobre. Tem um garoto que ele acaba herdando a mansão de um. Do avô dele, que era podre de rico, e o avô dele, ele tinha mais de centenas de empregadas, né? E aí cada empregado tinha coisas diferentes que fazia, e aí esse garoto... E aí a grande parada é aquela comédia clássica antiga que o garoto, ele quando ele fica perto de uma mulher, ele se sente mal, né? No primeiro, eu acho que ele vomitava. No segundo, ele só desmaiava. Era alguma coisa assim. Esse negócio de vomitar também tem no... Caramba, esqueci agora o nome. DNA, né? Mas não tinha empregado. DNA. E aí, obviamente, né? Esse garoto vai, com o tempo, né? Se apegando às maids e tal. Ele se é até apaixonado por uma delas. Uma coisa assim. E vai ter bastante gente. Mas é engraçado. Eu gosto muito da abertura. A músicazinha de abertura é muito legal. Go-ho-ho-shi. É muito bom. Acho que a Lino viu, né? Não me lembro. Não me recordo. Ah, ele é um anime na minha lista. Tem bastante personagem de Carlinho dentro das mentes. Então, Eve No Jikan também tem mate. Então, queria lembrar aí. Gosto bastante. Os robôs, né? A Semi, que é a empregada do protagonista, né? E que é a robô que faz toda a história girar. Uhum. E aí, pra falar de dois animes que tem mordomos, eu trouxe aqui Hayato no Gotoku, que foi citado. O grande mordomo de batalha, né? Sim. Por que não citar o mordomo de batalha, grande Hayato? Um garoto pobre, que foi abandonado pelos seus pais com as dívidas dele, cujo Papai Noel não entrega presente de Natal porque ele é pobre. Tristeza. Meu Deus. Mas que acaba virando mordomo de uma garotinha rica que ele salva a la Kamen Rider com sua bicicleta. Fantástico, fantástico. E também tem uma maid nele, que é a Maria, né? E por último, eu vou citar um aqui, que ele tem algumas cenas só com mordomos, mas são tão emblemáticas pra mim que eu não gostaria de deixar de lado, que é Danshi Kokosei no Nichijou. Falando de Nichijou novamente. Tem Boa. algumas piadas com esses mordomos, são três mordomos, que ele fica o tempo todo zoando a patroa deles. Eu acho maravilhoso. E aí, tanto que os personagens são citados como Butler não sei o quê, Butler não sei o quê, Butler não sei o quê. E é só por isso que eu chamei, então, que eu senti de outro. É tipo, acho que tem três gags com esses personagens no anime inteiro, mas eu não esqueço deles. É o Butler Asano, o Butler Nagase e o Butler Toyogawa. Que são dublados pelo Tomokazu Sugita, pelo Kenichi Claro. Suzumura e pelo Miyuhiri, né? Claro Portugueses. que tinha que ser. Não, meu Deus. Tinha que ser o Tomokazu Sugita também no meio. Oh, Jesus. Ícone, ícone, ícone. Ícone, ícone. É isso, então. Acho que o seguinte vai mais de um personagem nesse. Ok. Vou citar então os personagens, os poucos que eu trouxe, excetuando a Hayasaka, que Ah, é? aliás eu trouxe. Eu vou começar com uma integrante do anime Otome Game no Hametsu Flag Shikanai Akayaku Reijou Nitensei Caramba. Shishimata, né? Meu Deus! O anime do Que é. garotinha que tinha que procurava as garotinhas que tinha bandeirinha na cabeça. Socorro. É o anime da Katerina. Ah, tá. É. Tem tanto Então, Otome Game. e quem tô trazendo é justamente a empregada da Katerina, que é a Anna Shelley. Ah, Né? verdade, Ela é eu empregada da confundi Caterina. completamente. Tem um anime do negócio de poder na cabeça com o Flag, eu confundi totalmente, desculpa. Uhum. Bacarina, É saudades. Bacarena. O segundo personagem que eu trago é um cara, né? O nome dele é Hagiyoshi, do anime Saki. Ele é um empregado da Ryūmubu Chitouka. Ele é um cara extremamente versátil em caligrafia, em matemática, costura, cozinha. Protege, é rápido, veloz e joga Mahjong muito bem. Né? Ok, Ah, vai passar. É o empregado nota 10 de 10, esse aqui. É 11/10, na verdade. Né? 11/10. A terceira que eu vou trazer é a Mahoru Ando, que é a protagonista do anime Mahoru Matic. Sendo ela uma androide, uma Quase robô trouxe uma criada. rua. Eu quase falei dela no cast, para falar a verdade. Sendo ela uma Olha, infelizmente eu tinha empregada, também, mas né? fazer o quê? Não me incomodo com o Eti, tô de boa. E muito Eti, por sinal, que esse anime é de uma época que o Eti Tem. borburava mais ainda nos Hanako, animes. Meiji e Mahoro são mesmo da mesma época e eles lembram muito um ao outro em termos do ritmo, né? Embora acho que Hanako, Meiji é um pouco mais engraçado. Pode ser. Mahoro é mais E a romance, eu Ma acho. Mas, enfim. Mahoro tem, na, Mahoro tem romance, slice of life e comédia. Sim. Um pouco dos três. E esse. E a Mahoro, na verdade, ela é uma linha. E wait. Na verdade, ela é de uma linha de robôs criados para proteger a Terra. Só que ela já protegeu a Terra por muito, muito, muito, muito tempo. E os líderes dela, né, os chefões, deram para ela uma escolha. Você tem X tempo de vida ainda dos seus componentes. Então a gente gostaria que você descesse para a Terra e exercesse uma função que você quisesse. E o que que ela escolheu? Ser uma empregada doméstica. Ela vai passar os últimos dias de existência dela na Terra sendo empregada de um garotinho que vive sozinho numa mansão. Os pais dele morreram. E dali você já deve imaginar o que acontece na sequência. Tem um motivo específico para ela querer ser empregada desse garoto Tem. específico. E o quarto Ah, personagem que eu vou trazer e eu é. queria só dizer, eu falo que ele tem muito Eti, E a Mahoro fica o tempo todo dizendo que Eti não é bom. Isso, inclusive, existe um selo de Eti não é bom com a imagem da Mahoro na internet. Maravilha. Eu não vou nem comentar. E o quarto personagem que eu vou trazer é de Hayato no Gotoku, e logicamente eu vou falar da Maria, né? Que é uma das empregadas da mansão do Sanzenin. E a Maria, ela ficou estupefata no episódio, se eu não me engano, número 12 ou 13, se eu me lembro direito, que é quando o Hayato no Gotoku, Hayato no Gotoku, quando o Hayato conta o grande sonho da vida dele pra ela. Ela já imaginava, deve ser um sonho de criança, um sonho de adolescente, ter uma casa melhor, um carro na garagem, formar uma família, não sei o quê. Não, o sonho dele é ter um micro apartamento em Tóquio para poder viver sem estar devendo para ninguém. Acho válido o sonho dele. Não dever é um bom sonho. É isso aí. Acho. É E ela porque fica. tem a vida dos pais dele. E daí nessa cena o anime corta para quando ele tá fazendo uma catinha sobre o que que ele queria no futuro quando ele tava no primário. Ele fez a professora dele chorar, os colegas de sala dele chorar enquanto ele lia a carta. E na Meu carta ele falava a Deus. mesma coisa. Até que no Isso momento a professora aqui é. dele começou a falar: Para, Hayate, já entendemos teu sonho, pode parar, por favor, pare de falar. Triste, triste E demais. a Maria ficou totalmente estupefata com o sonho do Hayate, do tipo: Meu Deus. Ele só tem 14, 15 anos e é esse o sonho dele? Meu Acontece. Deus, meu Deus. É Tem justo. pessoas que são privilegiadas. E é Esses isso. são os personagens que eu trouxe, então. Obrigado. Só queria lembrar nesse anime tem a professora que ela tem uma cena maravilhosa dela invocando a constelação como se fosse Cavaleiro Zodíaco e só aparece demônios na forma da constelação invertida. A Hayato no Gotoku bebe muito de negócio de outros animes. Bebe pra caramba, cara. Ah, tem um momento Demais. literalmente que o Hayate ganha uma armadura de ouro. Na abertura do anime, aparece o Hayato lutando contra três robôs gigantes e ele desferindo o poder como se fosse Dragon Ball Z, caramba. Ele voando pra cima dos caras. É, e Gente. como eu disse, quando ele salva a Nagia, tá tal como um Kamen Rider. Com cachecol e tudo, assim, voando. Bom demais. É por aí. A Nagi, que é a garota mais rica do mundo, que ela não é que ela tem um videogame, ela tem vários videogames e ela tem uma sala na mansão para cada videogame dela. Porra! Exatamente. Cada videogame de cada geração tem um quarto específico para Tem um entrar e quarto jogar nesse específico. videogame. Puta que me pariu. É E ela muito tem um dinheiro. E tio detalhe. rico que ele ficou tão acostumado à riqueza que ele virou um babacão. Mas o que ele fala agora? E anda em duas patas. E não podemos esquecer E que que a vai pro Sanzenin Brasil. E mora que vem pro Brasil. e que não podemos esquecer. Tem um episódio que ele veio pro Brasil e é expulso do Brasil pelo Mordomo. Pelo chefe Eita. dos Caraca. Mordomos. Por quê? Você tem que entender, Rafael, o chefe dos Mordomos ia se aposentar. E qual que era o sonho dele? Ter uma vida pacata no interior do Brasil plantando cacau. Esse era o É sonho justo. dele. E ele realizou. E ele Justo. realizou! Nossa, que sonho é o meu E ele sonho. realizou! E ele realizou, só que o tigre veio atrás. Ele não queria que o tigre fosse, o resto você imagina. Então, um garoto rico que perdeu toda a fortuna e que quer reconstruir toda a fortuna dele com uma locadora de filmes. Bom demais. E temos Uma uma das boa ideia, amigas hein? riquinhas da Sanzenin, que ela é tão inocente, mas tão inocente que caiu numa besteira que contaram para ela em Tóquio, dizendo que o metrô de Tóquio era tão rápido, que podia ir até o Rio de Janeiro e voltar. Tanto que É, ela pois é. entra num dos trens desse metrô e fica perguntando para o meio mundo: Já chegamos no Rio? Falta muito para o Rio de Janeiro? E não sei o que para o Rio? Caraca. Ela me lembra muito a garotinha, a Osaka Faz uma gadaiô? exato, Não? do Faz uma Mangadaio. gadaiô. Só que rica. Assim, Hayato no Gotoku é cheio de estereótipos maravilhosos, assim, cara. Mas eu Cheio de só coisas recomendo as duas primeiras fantásticas. temporadas. Depois vocês param. Fica Fica muito ruim, é? bom. Né? É um negócio. Ele se estende demais. A segunda temporada já tá muito cansativo, mas dá pra assistir. Agora depois não tem mais o que fazer, não. Enfim. Enfim. Inclusive, Rafa, só pra você saber, no Hayate tem um Nabeshin. Tem. Claro que tem, né? Ele é tá o mesmo sempre diretor, aí. É o mesmo diretor, então. Sim. Fugiu de nada, gente. Ele tem que estar. Ah, mas ele só aparece, acho que uma ou duas vezes. Não, aparece, não é como essa saga, não. Enfim, é isso. Vamos para o momento aqui. Recadinho dos padrinhos. Tá. Ok, recadinho dos padrinhos, edição número. Eita! Alguém vai morrer hoje. Vamos para a sessão Recadinho dos Padrinhos, edição número 132. Só com uma chamada que eu roubei de Vilazo, que ele deixou lá no grupo, então eu fiz questão de roubar dele. Porque achei o título interessante, eu fui ler o post e o título tinha que ser um pouquinho melhorado, mas ok. Porque o post fala uma coisa um pouquinho diferente. Tá no teu do título, só que o título tinha que ser aprimorado, mas vocês vão entender. Vamos lá. A fonte dessa notícia é o site Eurogamer.pt, ou seja, de Portugal, português de Portugal. E o nome do título é Lei Anti-Anime nos Estados Unidos já em vigor. Eu li o texto e diz o seguinte, não é só sobre anime, é qualquer animação que contenha o que diz ali. Só que nós fomos de anime, né? A gente vai se apegar mais ao anime, por isso Lei Anti-Anime. E fala o que? O seguinte, todo e qualquer material que envolva... Que dá uma ilusão, não precisa envolver diretamente, basta dar a alusão, dar a mínima ideia que tem menores de idade se envolvendo em ações socialmente negativadas, vamos assim dizer, em termo educado, já vai ser banido. E isso afetou de imediato muitas editoras japonesas num certo estado norte-americano. Aí, por isso que eu digo que esse título tinha que ser melhorado. Porque essa lei foi aprovada somente para o Texas. Sim. É sim. Somente no estado do Texas. Ah, por quê? O título não diz que é em todos os Estados Unidos. Ele diz que é nos Estados Unidos. Né, mas devia... Quem lê isso aqui de primeira mão, já era. E lendo todos ali, já era, né? Não, é. Mas enfim. Isso também foi para jogos, tá? Depois também foi. Exato. Só que assim, as pessoas têm que entender que na Constituição norte-americana, cada um dos 50 estados pode possuir leis próprias diferentes entre um estado e outro, tá? Tem uma Constituição para seguir, que é a Constituição norte-americana, e as ramificações a partir dessa Constituição, cada estado pode fazer a sua. É o que o Texas faz. E o Texas faz com uma primazia que dá medo. Não tô aqui elogiando, só tô dizendo que o Texas é muito famoso nisso há décadas. Não é de agora. E assim... o problema maior é que ela foi redigida propositalmente para ter uma abertura muito grande. Então, qualquer série que tenha um personagem menor de idade pode ser bloqueado, independente se tem qualquer coisa relacionada a questões adultas ou não, sabe? Então, é meio que só uma corrida com o tempo, mas é principalmente essa galera conservadora tá fazendo de tudo para essa caçada ter problema. Tem um problema também de jogos que foram retirados de empresas por causa de que as marcas de cartões de crédito estavam sendo censuradas por conservadores, e aí mandaram tirar todo jogo que era considerado de conteúdo adulto das empresas. Bem, enfim, tá uma caçada complicada nos Estados Unidos. E aqui dá um outro probleminha, porque, por exemplo, a maior parte das editoras que publicam mangás nos Estados Unidos... Tem sede no Texas. Eita. Então isso acaba impactando todo o comércio norte-americano de mangás. Por exemplo, tem uma editora de mangás lá que já tirou das prateleiras do estado texano, de todo o Texas, as primeiras edições de Dragon Ball. Por quê? Porque todo mundo conhece que as primeiras edições de Dragon Ball tinham cenas quase picantes entre a Bulma e o Goku. Não é picante. O Goku era pequeno. Picante, são mas cenas tem a Buma nua, é isso, mas elas são super infantis, mas tem Buma nua, é isso. E não, eu acho que no mangá, eu não lembro se no mangá, é porque no mangá não aparece, não tem nenhuma cena no frontal, mas dá a entender que é, por exemplo, quando o Goku tira a calcinha da Buma, obviamente não aparece nada, e depois ela vai mostrar a calcinha pro Mestre Kami, mas ela não sabia, né, que o Goku tinha tirado, e tem um momento do paf paf. É só isso. Mas, ainda assim, tem. Existe e tá ali, né? Enfim. E é como o Vilas já falou, isso já pegou vários jogos, tende a pegar algumas animações ocidentais também, enquadrou nisso, já era. Não tem de local, de onde é, origem, vai tudo para o mesmo caminho. E é aquele caminho, e é o jeito, né? Não há muito o que esperar. Não há muito para fazer. Paciência. Enfim, né? Mas isso, né? E o nome da lei... Só uma crítica falando que eu concordo com você, né? O Eurogamer, principalmente depois que ele foi comprado pela IGN, as manchetes são cada vez piores, cara. Meu Deus. O nome oficial dessa lei texana é Senate Bill 20, né? E foi apelidado de anti-anime pelos fãs de anime nos Estados Unidos. Eita. É anti-anime. Essa lei acho que ela tá em trâmite desde 2018, pelo que eu li, assim, tem um tempão. Aí não, eles passaram pra frente agora. Ela só voltou a ser, só começou a ser realmente, né, exercidos, coisas agora. Então... Agora que ela se tornou lei. É. Agora. E isso me lembra um pouco da SOPA e PIPA, que são siglas de leis que o governo norte-americano quase implantou em 2012, no início de 2012, e que se ele tivesse conseguido emplacar essas leis, ia aparecer uma nuvem negra em todo o mercado mundial de animações em geral, não só japonesas. Mas claro que os fãs de anime na época chamaram de lei anti-anime. Tanto que o pessoal do antigo Orkut brincava do tipo, imagina, cara, você tá com um CD cheio de anime que você gravou na internet, um CDzão cheio de anime lá, aí a polícia te para no meio da rua, larga esse CD com anime, põe o CD com anime no chão agora, punha, e brincava assim, cara. Mas enfim. Eu queria só fazer mais um adendo, Carlinhos, da notícia. Que é uma notícia que o Luke, inclusive, trouxe no Opinião Tivo, mas acho que vale a pena falar aqui, né, que a classificação do filme de Demon Slayer no Brasil é 18 anos, galera. Olha aí, sim, tá, estou sabendo. E de... como é que é o nome? Não sei o que do mal, como é que é? Invocação do Mal é 16. Caraca. Ai, demais. Certinho, hein? Certinho. Boa. Tá certo. Tá certo. Inclusive, teve cinema que chamou a polícia, porque teve pais que levaram seus filhos menores de 18 anos pra assistir Demon Slayer. Mas é recomendação, não é proibido por lei. Nesse caso, ele ficou 18 anos máximo. É porque tem o 18 anos que o pai pode levar a criança, mas de 18 anos que não pode. Não pode de jeito nenhum. É o máximo. É porque tem 18 que é recomendação, né? Por quê? Eu não faço a menor ideia. Violência. Parece que tem possibilidade de suicídio, uma coisa assim, sabe? Mas ainda assim. Eu sei, não. Tô só tentando descobrir. Aí vai lá, a criança lá abre o Crunchyroll e assiste Takopi. É isso. É, depois ele vai trazer. Esse negócio vai acabar estando no Crunchyroll, pessoal. A criança vai assistir do mesmo jeito. É burrice, mas enfim. Mas é isso, eu só trazer essa notícia aí, curiosa. E assim a gente encerra a edição 132 da Recadinhos do Padrinho. Yeah. E só pra deixar claro, mas ainda assim conseguiu o primeiro lugar na bilheteria. No Brasil. Vamos lá. Muita gente é acima de 18 anos. Acho que fez mais gente que aí, pra vocês saberem. Deu foi propaganda. Próximas edições. Então, quais são as próximas edições, Rafa? Vamos lá. Peraí, deixa eu abrir o Discord. Que eu esqueci completamente que eu tinha essa parte também pra falar. Rafael, geralmente eu falo ela depois, né? Da minha vez. Aí, como não precisou dessa vez, eu esqueci. Sim, vamos lá. Próximas edições. Dia 29 de setembro, KP 260. Anime. Análise final da temporada de julho de 2025. Certo? Já estamos já por aí. Final desse eu mês. Já tem anime. Nem parei pra pensar nos animes. Eu tô assistindo pouco dessa vez. Quando chegar perto, eu descubro. KP 261, dia 13 de outubro, depois do Dia das Crianças. É, obras animadas pelo estúdio Sunrise, tema do Evilásio, né? Que a gente já escolheu os animes. Esse ainda vou escolher, estou buscando ainda. Esse estou buscando. Eu e o Evilásio já escolheu, não sei se o Evilásio vai trocar, mas eu não vou trocar o meu, talvez não. O meu vai continuar troque, o mesmo. Mas a priori, não. Né? E dia 27 então, de outubro. Eu escolhi pra falar desse anime, né? Verdade. Escolhi o anime antes do tema, né? Detalhes à parte. É, capítulo 62 é o início da temporada de outubro de 2025. E aí? E que data vai ser esse capítulo 62 que você não falou? 27 de outubro, é porque o Evilásio me cortou na hora, mas eu já tinha dito a data, entendeu? Aí eu não precisei repetir. Ok. E eu achei que não precisava, pelo menos. Que não precisava repetir. Ok. Eu também não ouvi, não, mas tudo bem. Mas é isso aí, acabou já. E é isso, vamos para as considerações finais. E eu? Quais são as suas considerações finais, Wesley? É isso, assistam animes com maids. E boa noite. E com mordomos, que é isso. Com mordomos, verdade também. Deixou eles de lado. Tá bom, né? E você, Rafa, quais são as suas considerações finais? Tenham uma boa noite. Tome cuidado com as gripes e resfriados da época do ano aí. Né? Cuidem bem dos seus gatinhos, porque minhas gatas acabaram pegando rinotraqueite porque eu não dei as vacinas. Vacinem seus gatos e filhos, pelo amor de Deus. Não sejam antivax. Tenham saúde. Não sejam antivax. Não, eu não sou antivax, eu só esqueci bem. Essa merda. Eu só esqueci mesmo. Mas não vou esquecer nunca mais depois de ter que ficar cuidando desses gatos doentes por duas semanas. Será? Nunca mais eu esqueço. Será que nunca mais? Você mesmo? Tem que comprar a camisa igual a minha, que é vacina é bom demais. Exatamente. Não, com certeza eu tenho que comprar. Nossa senhora. Você tem que comprar um. Você vai ter que comprar um. Vai ter que comprar um Dark Bakura do Zé Gotinha e pôr no seu quarto. Não, eu vou escrever num quadro, assim, que nem a... Na casa da Nayara, tá ligado? Na casa da Nayara. A casa da Nayara, ela tem um quadro na geladeira com todos o vermífugo e as vacinas do gato dela. Eu tenho que fazer igual, senão eu vou esquecer. Ela tem um quadro na geladeira com as vacinas do gato, tem um quadro no quarto dela com todo o cuidado de saúde que ela e o Blue tem que ter, e tem um quadro na sala com todos os cuidados de saúde que a mãe dela tem que ter. Exatamente, é uma pessoa muito organizada, tá ligado? Completamente diferente de mim, né? Que caguei e esqueci da vacina do gato. Detalhes à parte. Bebê, é isso. Acabou. É, tenham boa noite e até a próxima. Carlinho. Saúde. Assista o Barro Aromático, que é muito bom. Assista o Rato no Gutuku, que é bom demais. Tá? Assista o Saco também, que eu considero bom. É, se cuidem, curta os blocos da iniciativa que eu dai, curta a iniciativa que eu dai nas redes sociais. E daqui a 15 dias a gente se fala de novo no KP260. É isso. E é isso, visitem o Discord de Opinando. Escondar naquela porcaria lá. Ninguém fala, eu tenho que falar, tomar banho. Então, lá vocês podem conversar conosco e participar da nossa call de anime. A gente tá, praticamente, vai ser o último call da temporada, né, essa agora. Acho que todos os animes vão terminar, né? Então a gente tá vendo 3 animes nessa temporada. Essa temporada a gente tá vendo Necronomicon Cosmic Horror Show. A gente tá vendo Kaiju Number 8. Por quê? Não sabemos, mas a gente tá vendo aí. E como é que tá? A gente viu a primeira temporada. Esse é o motivo. Mas a gente tem muitos motivos pra desistir. Só não sei porque a gente não desiste. Ué, você também tem motivos pra assistir Necronômico e não desistiu outro ainda, episódio, né? Falta um episódio, a gente vai ver. Então, que a gente e o Necronômico, tá bom? Tá não, tá nada bom. Mas tem um anime que salva a calma, que é City of Animation. City of Animation. É maravilhoso. É. Que anime espetacular. Inclusive, o último episódio falou de Necronômico. Mas enfim. Cara, o último episódio dela fazendo o vídeo, e aí ele bota a música, ainda bem que o Edson colocou o clipe da música, porque eu fui atrás também, foi demais. Como era, Mambo Number 5. Number 5, Mambo Number 5. Nossa senhora, mas ficou muito bom o clipe, diga-se de passagem. Excelente. Eu queria que tivesse o canal delas pra poder ver. Mas é isso, então. Veja o City do Animation, pessoal. É espetacular. Eu acho que ele, inclusive, ele é mais fácil vocês acharem na sala de jogo, porque ele tem uma vibe gostosinha da cidade, tá? Os personagens são tão bonzinhos e não sei o quê, né? Tem um momento dos animais falando, tipo, essa cidade é a cidade mais segura do mundo. É isso, né? O pessoal só quer exatamente tirar foto, eles não querem raptar você por mal, eles querem raptar você porque quer tirar foto, quer agradecer. Muito bom, muito bom. E cada personagem dessa cidade é alguma coisa muito icônica. Com certeza. Enfim, é isso. E vamos terminando por aqui. Eu agradeço a todos que ouviram, todos que ouvirão. E também agradeço aos meus amigos aqui que estão participando. A partir desse cast, eu tinha prometido que ia ter enquete, né? No cast passado não teve, mas nesse cast eu vou fazer enquete. Quer dizer que o cast passado estava cansado demais de muitas coisas. A semana foi terrível, a semana passada. Essa semana tá um pouquinho melhor, eu vou lembrar de fazer enquete para esse cast. Assim que eu publicar no Anime Coach, eu publico a enquete do que vai ser. E depois a gente vê novamente. E aí a gente, no próximo cast, a gente vê o resultado da enquete, ok? Então votem na enquete também, quando vocês virem, que vai estar no YouTube, mas eu vou colocar o link para vocês irem direto pra enquete, porque eu quero que todo mundo vote. Já que o pessoal é muito quieto para comentar, pelo menos vote na enquete. Ah, tá. É justo. É isso. Votem, galera. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.